sobre as noites que um dia passei a te esperar. Quero estar contigo, ser teu amigo, ser teu amor. Alguém é pura ilusão, mesmo assim não desisto. Mais uma vez eu insisto, vou lutar por esse amor que está no meu coração. Eu quero ter você, minha razão de viver. Eu vou fazer de tudo pra ficar com você. Eu já falei com Deus, até fiz uma prece para ter essa gata de nome.